Vinde, ó Israel, ouve o que ensinar os estatutos do nosso Deus. Vamos guardar na terra que Ele nos deu. Vamos habitar com fidelidade, o seu nome exaltar. Nada mais devemos acrescentar, nem do seu caminho nos desviar. Com olhos atentos vamos recordar as maravilhas que Ele fez nos guiar. Das mãos do Egito, Ele nos libertou. Com um braço forte, o seu povo amou. Na montanha ardente, sua voz ressoou. E em nossos corações, a verdade plantou. Guardemos com zelo a nossa alma, que as promessas nunca se vão. Aos nossos filhos vamos ensinar que só o Senhor é nossa salvação. Em cima.